09 a bordo, autorizado o táxi até Taxi Frei Papá. Chame na Taxi Frei Papá para ingresso. Autorizado ingresso, informe pronto para decolagem alinhado, cabeceiro no 7 kilo delta. Vitor Lima, que nos deu, prossiga. Lima, que nos deu, está autorizado. Ingresso e decolagem cabeceira 1-0. Informo, lembrando sempre da restrição, deverá manter por até 2 mil pés ou a terceira milha. Vitor, que nos deu, estou alinhar, livre decolagem. Vento no 50 graus, 8 nós. Vitor, Kilo Delta, decolou o nome e chama controle 1198. 98, grado, Vitor, Kilo Delta. Força aérea 2733, continue a aproximação, confirme intenções. Intenções é 5 de tráfego visual do PES. Sim, 2733, apenas para melhor planejamento, a intenção, quantos toques são remetidas? A intenção é ficar no 5 de tráfego por mais 20 minutos. Sim, 2733, continue a aproximação, aguardando a pista livre, informou se está sujeito ao tráfego. Informarei a autorização de toque remetido. Trip 5595, mantenha o ponto de espera. Quilo Zulu, decola o Zulu 8, chama agora o controle 1198. 198, Lima Quilo Zulu. Força Aérea 2733, autorizado toque arremetida, vento no 60 graus, 7 nós. Calibre toque arremete 2733. Salvador, o voo no 864 está brisando em aviação no zero. Voo no 864, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Aguarda. O voo no 864, vá na sinal visual, baixar, travar. Sente no 864, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, vento 170 graus, 8 nós. Guardando, 8 agora. Força Aérea 2733, Socorro remeteu aos 2-1, curva à esquerda, se possível, o mais rápido possível, livrando o eixo, informe no travesse norte da torre. À esquerda, agilizando, através norte da torre, informará 2733. Gol no 864, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 70 graus, 8 nós, cheque 3. Teve pouso, baixar travado 864. Força Aérea 2733, faça um 360 pela direita, reporte reinterceptando a perna do vento, pista no, da pista no zero. 360 pela direita, reportarei 2733. Chip 5595, visual com tráfego na curtíssima final. Chip 5595 na escuta da Torre Salvador. Afirmativo, na ponte da aeroporto, 5595. Visual com tráfego na curtíssima final. Após a passagem do tráfego, a Lima tem. Após o tráfego, o voo, a Lima tem 15 graus. Região 05, bom dia, prossiga. Poderia confirmar apenas a radial para Santo Antônio de Jesus? 289, ciente. Já está totalmente pronto para a decolagem? Avião 05, dá presente, autorizado a decolar, de forma fora do solo, vento no 70 graus, 7 nós. Bom, 864, solo 24, direito no 21, 1. 21, 1, graças. Trip 5595, autorizada a decolagem cabeceiro no zero, vento no 70 graus, 7 nós. Trip decolagem, 5595. A perna do vento, força aérea 2766. Oi, pode alguma situação? Bom dia, 2733. Faço novo 360 pela direita, devido a tráfego com prioridade. Reporte reinterceptando o terreno do vento. 360 pela direita, reportará 2733. O senhor é 6200, tá na minha escuta? Opa, sempre, passou externo. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Guarda, meu Deus. O Xanai 6200, informa o tráfego agora, helicóptero decolando, cabeceira 17, pro sul, não interfere com a sua aproximação. E tráfego adicional, informa o tráfego Charlie 208, efetuando espera do setor à sua esquerda, na perna do vento, cabeceira 10. Não interfere em nenhum dos dois com a sua aproximação. Afirmativo visual, guardião 05, fora do escopo. Guardião 05, fora do solo aos 25, me informe apenas do PLB? 03. O tempo de voo? 30 minutos, estimado 1450 em Santo Antônio de Jesus, do Guardião 05. Gente, 30 minutos, 03 a bordo, muito obrigado. Decolado aos 25, chame agora o controle, 1198, tomou voo. 1198, grato, Guardião 05. 5595, decolado aos 25, chame agora o controle, 1198. 198, 5595. O Xanê 6200, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 190 graus, 89. Pouso 2733, avistado, autorizado base, reporte final da 10, Força Aérea 2733. Autorizado base, portaria nacional da 10, 2733. Puxando 6200, solo aos 27, libera direito, chama o solo em 1, 2, 1. 1, 2, 1, não entendi a informação, 6200, repita por gentileza. Ah, sinal curto ali, tem alguns pássaros. Gente, muito obrigada pela informação. Era 2733, continua a aproximação, aguardando apenas autorização para toque remetida. Continua aguardando, 2733. 2733, agora pista livre, autorizado toque arremetida, vento 80 graus, 7 nós. A livre toque arremetida, 2733. Dois nessa posição, 2733. Espera 2733, seu PRM é o 29, curva esquerda, na perna do vento, reporte através norte da torre. Esquerda, perna do vento, através norte da torre, 2733. Torre Salvador, bom dia, azul 4082, estabilizado o X-Ray da 1-0, visual baixo e travou. Azul 4082, pouso autorizado cabeceira 1-0, vento no 90 graus, meia dúzia nossa. Autorizado pouso no 0, azul 4082, corrigido. Força aérea 2733, faça um 360 pela direita, reporte reinterceptando perna do vento, cabeceira 1-0. 360 pela direita, reportarei interceptando a perna do vento, 2733. Azul 4082, para informação, sendo um tráfego efetuando um toque de arremetido, seu circuito de tráfego nesse momento da pista 1-0 não interfere com seu pouso. Nesse momento está à sua esquerda, não interfere com seu pouso, livre pouso. Certo, autorizado pouso, sem extra tráfego, azul 4082. Do vento, 2733. 2733, autorizado base, reporte final. Autorizado base, reportaria final, 2733. Reforma que após esse toque remédio será pouso final. Ciente, entendido, após esse toque remetido, próximo será pouso final. Ciente, reporte final, 2733. Reportaria 23. Azul 4082, solo 33, direito, 1219. A livrar a direita, 1219, bom dia, 4082. Interceptando a final da pista 1-0, com força aérea 2733. 2733, autorizado toque remetida, ventura 90 graus 79. Esse toque remete, 2733. Era 2733, toque arremete aos 35, curva à esquerda, reposte para girar base. Curva à esquerda, reposte para girar base, 2733. Era 2733, informou que já temos um tráfego agora, aproximadamente 12 milhas, tem condições de encurtar para usar nesse momento e não aguardar o tráfego? Afirmativo, vai encurtar então. Afirmativo, vice era 2733, a presidente já está autorizada a girar base, informa o vento no 70 graus, 619. Ah, livra base, 2733. Era 2733, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 70 graus, 619. Alegre pouso, pista 10, 2733. Torre de Salvador, bom dia, Xané 6255, final na 0. O Xané 6255, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Guardando, 6255. Você era 2733, solo 38, libere próxima esquerda, estacionar frequência livre. Libera próxima esquerda, frequência livre, 2733. Xanai 6255, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 90 graus, 4 nós. Livre pouso, 6255. Chamei 6255, solo 41, na direita, no 211. Direita, 211, 6255. Pegasus 05, bom dia. Confirme, decola a partir da interseção hotel? Negativo. Pegasus 05, a linha decola, cabeceira 10, vento no 90 graus, 62. A linha e decola da 10 a partir da interseção hotel, Pegasus 05. Afirmativo. Salvador, bom dia, Azul 4207, quanto espera? Azul 4207, quanto tempo, quanto espera? Matheus, quanto espera, Azul 4207? Pegasus livre decolagem. Está iniciando a corrida de decolagem, Pegasus 05. Do 4207, ali mantém. Aliás, Matheus, do 4207. Decolou o Pegasus 05. Torre ao Pegasus 05. Pegasus 05, decola os 44, chame agora o controle 1198. 198. 4207, autorizado decolagem para a Cera 10, vento 180 graus 7 nós. Autorizado a decolagem da Rona 0, azul 4207. Viu, não mantém o ponto de espera. Oi, bom dia, papapapá, Alfa Tango Tango, da Visual Cocap. Alfa Tango Tango, autorizado final da 17, informe 3 milhas na final da 17. Postará 3 milhas final da 17, Alfa Tango Tango. Azul 4207, decola 48, chame controle 1198. 1198, controle azul 4207, bom dia, obrigado. Salvador, patrulha 03. Patrulha 03, confirme intenções. Ah, para pouso direto no Granha. Está mantendo aqui próxima à rotatória. Mantenha a rotatória por mais alguns instantes, patrulha 03. E aguarde para o final da 17. E aguardará para o final da 17, patrulha 03, mantendo a posição. A linha decola sem parada? 3191, então a linha decola capixeira 10, vento do 90 grau 7 nós. A linha decola sem parada. Patrulha 03, autorizado final da 17, informa nesse momento, já temos outro tráfego em Charlie 402, já estará na curta final da 17, informe final de 2 milhas. Sim, que informará final de 2 milhas para a posição no 7, patrulha 03, e a intenção é para pouso no Graé. Confio, por gentileza? A intenção é pouso no Graé. Sim, de patrulha 03. Final de 2 milhas e meia, baixa travada, Alfa Tango. Alfa Tango Tango, pouso autorizado, capixeira 97, vento 180 graus, 7 nós. Vem pouso 97, Alfa Tango Tango. Torre, Salvador, gol 962, final, vento 0. O 962, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, informa dois tráfegos. Um já está na curtíssima final da 17 e um outro helicóptero que está aproximando o final da 17 e não vai interferir com o seu pouso. Continua a aproximação, aguardando. Ok, confirme o vento, por favor, 1902. 1980 graus, 79. Graças, aguardado. Patrulha 03, informa o tráfego na curtíssima final da... Já está na curta final da agora da 10. Teria condições de manter o sobrevoo nesse setor e aguardar para aproximar do dia 4 do Graé? Para manter esse setor, o patrulha 03 e a voz para, quando autorizado, vai para o Graé. Afirmativo, apenas para não infringir a separação. Sim, vai manter o setor, patrulha 03. Alfa Tango Tango, solo ao 5-1, confirme o pátio. Liberando próxima direita, bom dia. Bom dia, gol 956, no ponto esperado a 10, pronto. TAN 3191, decola 5-1, deverá manter a proa de decolagem até 3 mil pés e após curva à direita. Chama agora o controle 1198. Controle 198, proa 3 mil, TAN 3191. Gol no 556, ela tem ponto de espera. Mantém. Gol no 162, informa a sua direita, temos o helicóptero mantendo o setor aguardando seu pouso para só assim aproximar. Tem pouso autorizado, cabeceira 10, vento 190 graus, 629, cheque 3. Trem baixo, travado, autorizado, pouso, pistão 0, gol 9-62, do tráfego. O patrulha 03, só para informação, o tráfego já está agora na curva final, o Boeing da Gol, logo após já será autorizado, ou teria condições de aproximar para o pátio 4 sem interferir com o pouso do tráfego? Tem condições sem interferir com o pouso e visual com o mesmo. Ciente, então, o patrulha 03 autorizado a aproximar direto para o pátio do Graé, sem interferir com o pouso do tráfego, vento 90 graus, 79, só do solo controlado. Ciente, para amarrar no solo controlado, patrulha 03. Gono 556, ali mantém. Ali mantém, sim. Decolagem cabeceira 10, 190 graus, 79. E decolagem na 10, 56. Patrulha 03 no solo. Cliente. Patrulha 03, solo controlado ao 55, livre frequência, bom dia. 1956, decola 56, chame controle 1198. 198, bom dia. Salvador, boa tarde, TAM 3895, ponto de espera no zero, pronto. Ali mantém, TAM 3895. Livre decolagem cabeceira 10, vento 220 graus 89. Livre decolagem 10, 3895. Tô com 790, boa tarde, ponte de perdão 0 pronto. Ali mantém o 790. Ali é mantendo 90. Decolou 00, chama o controle 1198. 1198, 3895. Bom, 790, autorizado decolagem cabeceira 10, vento 290 graus, 79. Livre decolagem da cabeceira 10, 790. 790, decola 02, chame controle 1198. 798, boa tarde. Oi, Salvador. Boa tarde, é o TRIP 5220. TRIP 5220, continua aproximação e sobe 3 pontos, baixado e travado, vento no 90 graus, 59. Tente portar baixado e travado, TRIP 5220. Salvador, o TRIP 5220, passou marcador externo, baixado travado. 5220, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 80 graus, 59. É, 5220. Poderia confirmar o vento para o 5220? 180 graus, meia dúzia nossa. Prato. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Alfa Bravo Vitor. Alfa Bravo Vitor, vou te me aproximar só aguardando autorização de pouso. Bravo Vitor. E 5220, salão 190, direita na 211. Direita na 211, 5220. Alfa Bravo Vitor, baixei o travão. Alfa Bravo Vitor, baixei o travão. É travado, Alfa Bravo Vitor. Pouso autorizado, caso queira 10, 190 graus, 89. Bravo Vitor.